DJ King Tana Trap, my nigga. Trap life, niggas, saca só a cena. Drugs, putas, brigas, dinheiro envolve problemas. Só quero o que é meu e de mais ninguém. Tira o zóio do tesouro que cê não tem. Não se envolve no meu corre, vacilão, ninguém socorre. Fica longe do castelo para o seu bem. Chegamos num canto bolado, embaçado, com plano formado dentro do blindado. Champanhe para o alto, você que tem. Com o time mais pesado, as amiga vem. Ela joga na cara, quer me excitar. Vários verme na bala, querendo arrastar. Não espia no vidro que tá embaçado. Melhor tu ficar debaixo da mesa. Diversão pra mim também é trabalho. E é desse jeito que eu giro uma empresa. Na valha cravada, na jugular. São Paulo é salva de pedra. A meta é ser o último a respirar. Deixa eles falar enquanto nós tá trampando. Deixa eles pensar enquanto nós tá no crão. Os bico vê carro, vê casa, vê dinheiro, vê as puta. Vê que lima lote flagrante, mas não sabe metade da luta. Firma, sem atrasar ao lado de ninguém. Mas o jogo é sujo, não tô de vacilo, quero o meu também. E aí, chapa? Vai, abaixa a bola. Só quero o que é meu, de dentro do blindão. Já chegou aí, fudeu. Enrola o meu blanteado, a gatona de meia, tô de cano cerrado. É melhor você andar pesado, é melhor tá preparado. Vindo lixo ao luxo com lodo na zima pros louco. Passando o rodo, miséria, negrinha, aglomera. Tudo de novo, espera mais um pouco. Tomando cavô, sempre tô bem. Fumando do green que me deixa zen. Alguns bico vira cara, mano, não dá nada pela madrugada. Eu meu ferro e é 1100. Me diz qual seu nome, morena. Tá na conta a noite, hoje é VIP. Ela fala, ela mente, mas realmente eu não quero seu nome de stripper. Bandana da Gucci pra um lado, a visão num outro milênio. Viajando nas batidas louca, dança gata que eu te dou o prêmio. Nossa. Só, os loucos na porra do bagulho, tio. Chill, nem me viu na noite com as biates, Copacabana, Rio. Pirituba, York, na porra do bagulho, agora é a máfia. Trampo tanto que perto de mim a sorte é otário. Nossa firma tem motivos pra querer ser milionário. As gatonas agora sabem quem é o novo rei da área. Tem que ter atitude pra chegar na altitude. Não se ilude, sempre rude. Se você falar demais, tiozão, eu te coloco no mood. Meu nome é Dom com o purple na mão, chamando atenção, fumando verdão. Aproveita que eu tô loucão. Manda as gatonas subir pro camarote com os mais função. Sem emoção, nós na cena jão, sem direção. Eu tô chapadão, deixa ela descobrir que é só um alibi. Esses meninos é chavão. Bitch.